3231 para o acionamento e pushback na reta 4. Celeiro 2231, atento a Boeing da Gol, finalizando o táxi para o 08. Após, estou autorizado para puxa acionar, reporte para o táxi. Após o Boeing passar sua calda. Corrigindo, após o Boeing finalizar o táxi. Assim, após o Boeing finalizar o táxi, está autorizado acionar o pushback. Forma que vamos ter que acionar um motor na primeira posição, 2231, amará e para iniciar o pushback. Estou autorizado agora, sou. Acionamento e reporte para o push. Para o push, 2231. Estabilizado, estando para 567. Torre 18-6. 18-6. 567. E 567. Cabeceira 10 deslocada 90 metros, vento 1-10 graus, 089 autorizado pouso. Autorizado pouso 10, deslocado 900 metros, 3567. 90 metros. Ah, confirmando 90 metros, obrigado. Paulo, Salvador Ground. Salvador Ground, agência Brasil 31, já assinou? 209, 925. 321. Vem com 531, information Vitor, at gate 1, quest 5, Brasília, flight level 380. Confirm 330, flight level? 380. 380 to Brasília, standby. 86, Avianca 6321. Então vai Avianca 6321. Falou, passaria do 2231 agora para o pushback, para o pushback. Autorizado, pushback, reporte para o táxi, passaria do 2231. Autorizado, pushback, passaria o táxi 2231. Whisky Bravo Zulu, Salvador. Manivela terminal. Suba e mantenha 085 em condições visuais. Frequência do centro para serviço de informação e alerta 1288. Alterna 13325. 1288-3325, deixa o 085. Obrigado, tenha boa tarde. Boa tarde. Vai cruzar 030 para 2.000 pés, voo 1396. 2.000 pés, informe no localizer. Informaremos. One clear to Brasília, flight level 380. Opus Zulu 17. Airborne runway 10, F departure, turn right. Gol departure, of fito transition. Control 119.8, Scock 5554. Venga Brasil 531, clear Brasília, for level 380. Via up Zulu 17, depart runway 10, turn right, body of Cito, Scock 5554, frequency will be 119.8, Venga Brasil 631. Venga 631, reach back correct, report back to start up and push back. Report. Paulo Salvador, passaria de 2231, estacionado, POB de 274 de autonomia, alternativa Palmas, pronto para o táxi. 125, prossegue para o ILS. Prossegue, afirmativo, ILS. Gente, desce para 2.000 pés, ajustado 1.010. 2.000 pés com 1.010, 125. 1-0, deslocado 90 metros, chamando a torre. 1-8, 6, aqui, negar. 1-0. Vinte, autorizado, táxi, Juliette, alfa, no ponto de espera da 1-0, 2-6, 3-2-3. Sente, Mike Alfa, não recebo seu transporte. localizador tem a pista gol 1396. Torre 186. Muito obrigado. Então, 3567, todos os ataques de alfa reporte antes da Juliette. Botar antes da Juliette. Autorizar os ataques Alfa Juliette Gate 612. Alfa Juliette 612, 3567. Salvador, muito boa tarde. O gol 1396. Passo, está baixando trabalho. Tem a pista vista? Furo 396, cabeceiro no zero, deslocada 90 metros, 90 metros, 120 graus, 089. Autorizado por. Baixando trabalho, show. Obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, 223, nunca passarei do ponto de espera da taxa da 0. Vamos ficar no final. Sim, a gente vai manter o ponto de espera, aguarda as instruções, passarei no. Mantenha, aguarda as instruções, 223. Jamaica Alpha, recebo transponder 0144. Tá, pode ser. Tá, agora já entrou no pé, quando ele quer. Mike Alpha, sem identificação. De Mike Alpha, contato radar com a sua aeronave. Na minha informação aqui, modo Charlie, o senhor está cruzando 055. Não, está cruzando, trem no pé agora. Ok, perdi agora o modo Charlie, aguardando para nova informação de altitude. Quebec Serra, desça para 2000 pés com 1010, informe no localizador. 1925, reduza para aproximação, torre 186. Puxe, acionar, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, 3235. Confirme, 317, aguarde número 2 para push no setor. Libera direito, 129, solo 25. 219, obrigado. fica autorizado o pouso 130089. Autorizado pouso 925. Passarela Lima tem logo após o gol pouso. Passarela Lima tem após o pouso gol 223. Confirme. Confirma um ajuste do CDK. 1010. Lima Mike Fox Controle. Lima Mike Fox Controle. Lima Mike Fox Controle. Confirme a sua posição agora. Mike Fox, se chame agora a torre 18-6. O senhor está próximo aí do aeródromo, é bom que fique na frequência dele. Excelência. Autorizado táxi via Juliette Alfa, esquerda, ponto de espera 1-0, chama na torre 1-8, acima meio aqui, né, 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, autorizado Juliette Alfa, ponto de espera 118-6, Santa 3235. Ok, 2529. Puxa o sinal, reposta para o táxi. Fechou minha torre 18-6. Se alfa é ponte antes da Juliette. Se bom, Quebec Serra vai circular no 7? Positivo. Se forma em final no 7, ajuste 1010, entre 120-089. Bom, Maraca do Nano, circula no Serra. O Lima Mike Fox confirmando, vai manter o setor do pedágio ou vai aproximar? Tio, tá visual com a aeronave, após via Alfa India e o Gate 02, gol 1396. A Lima tem? Autorizado a linha Lima tem 1-0-3-2-3-5. Passou fundo aqui do Quebec Serra, tabela 6. Seu informe final no 7, Quebec Serra. Coração, Quebec Serra. Passarudo 2231 decolou aos 30, 19-8, bom voo. 19-8, muito obrigado, uma boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, eu passarei 2231 de coluna, sua escuta, perfil da Momo Batata. Passarei 2231, contato radar, saída Momo, suba nível 220. Perfil da Momo, acendendo 220, passarei 2231. Alinhado pronto, tá 3235. 3835, só um instante, o tráfego ainda não liberou o senhor de decolagem para o Brasília, só mais um instante. Aguardando 3835. Então 3835 está livre, 130089. Obrigado, decolagem, 103835. autorizado o pouso, pista 17-140-089. Tendo pouso, é. Ground Aviaca, Brazilian 6321, that'd like to push and start out of gate number 1. Six, three, two, one, clear to push back and start up, report to in retrospect. Roger, clear to start and push, port ready to taxi. Para o táxi TAM 3217 com 76 a bordo, alternando Campinas 3:30. Serra no solo aos 33, frequência livre estacional. 76. Gente, 76 TAM 3217, táxi Bia Juliette Alfa, quando na Charlie. Chamador indo no 8 decimal 6 para decolagem, o ajuste 1-0, 1-0, bom voo. Juliette Alfa na Charlie 186, boa tarde. 360. Vale 360, 3235. Charlie 77, guarde a cópia, Galeão. A sua escuta confirmada, primeiros 90 metros. Afirmativa, primeiros 90 metros fechados. Agradeço. Alfa, controle. Capa aberta. Confirmado 1500 pés. Fazer 500. Ok, informo que as vezes que recebi seu modo Charlie, como agora neste momento, totalmente defasado. Agora eu recebo 4500. Deverá fazer o cheque do equipamento. Vai passar na rodatória. Oi, 18.6, Índia McAlpha. 131 com 102, se considera o atraso. Tony, Índia McAlpha. Mike Alpha, engrossa final no 7. O vento é 110 com 08 nós. Se for um final de 2 milhas. Livre pouso 120-08. Obrigado. Bom, na 925, lá já cópia Brasília, nível 360. A 3835, chama esse atrás, Recife 1288 e alternar 3325. 3825, 3835. Salvador, boa tarde, 3217, ponto de da 10 ponto. 3217, autorizada a linha de decolar pista 10, 120 graus, 109. Gente, a linha de decola da 10, então 3217. Dona Mari, gol 1397. Farido 2231, chame C3, Recife 12685 e alterna 12545. 12685, 12545, muito obrigado, uma boa tarde. Salvador, tá 3217. Prossiga. Sempre tem algum trafo na final, senhor? Paulo Salvador, 1755, posição 4, 1400, com sim. 1755, agora já cópia com sim. 400, nível? Afirmo, 400. Estou para descer. Firmando, papá, papá. Prossiga. Cheque de equipamento aqui. Tem algum trapo aqui acima do campo a 3 mil pés, não? A gente também tá com um plot aqui, o repetidor do radar, ok? Mas não tem conhecimento nenhum tráfego, não. Ok. Aguarda a decolagem do 3217. Aguardar. With 119 passengers, 3.5 hours worth of fuel, and Galeon is our offer. 6321, cleared taxi via India, next holding point on Charlie, contact Salvador Tower, 118 small 6, altimeter 1010, have a nice flight. Roger, and change of our alternate is config. Controle Salvador, boa tarde, 96720, informação disso. 96720, boa tarde, identifique, chegada Bonf, desça pelo 40. 40 na Bonf, 6720. Nativo, gol 077, 30 segundos. Gol, gol 755. Gol 755 é o número 3 para a Copa. Avianca Brasilia 6321 is holding short of runway 10. Roger, line up and wait. Line up and wait, Avianca Brasilia 6321. Três dois no sete da Tanga, colada aos 41, 198, bom voo. 198, 3, 2, 1, 7. 0, eu peso Luno 4. Decola da 10, curva direita na saída da El, transição Bled. Transponder 5560, controle 199, decimal 8. Cruzado Galeão, nível 360, da El Bled, peso Luno 4, 10, curva direita. 5560, 198. Luno 077, correto, chame para o toro, puxa, acionamento. Luno 925, copia. Luno 755, copia. 755, prossigo. Luno 755, autorizado com fins 400 nível, opera o eixo 58. Decola da 10, curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5566, controle 199, decimal 8. Com fins autorizado, 400 Gole Gonza, então eixo 58. 98 e 5566. 755 está pronto para pushback e acionamento. Luno 755, está livre o pushback e acionamento, só confirma o nível 400. Nível 400 atualizado, 755. Livre push, chame táxi, Luno 755. Já para o táxi, 755. Clear to car 430 degrees, 08 knots. Yeah, understand. Now the actual Brazilian 6321, clear for takeoff. Luno 077, autorizado, chame táxi. Chama táxi.